Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o turismo de Foz do Iguaçu passado por água na semana que termina neste sábado. As fortes chuvas que atingiram de maneira contínua os vales dos rios Paraná e Iguaçu trouxeram como impacto. Essas chuvas trouxeram como impacto, no caso dos parques nacionais Iguaçu Brasil e Iguaçu Argentina, a interdição das passarelas que dão acesso aos mirantes da Garganta do Diabo e também a interdição dos passeios de barco realizados no cânion do rio Iguaçu, águas abaixo ou águas acima das cataratas. Na imprensa nacional e até mesmo internacional, entretanto, a notícia que saiu foi de que as cataratas como um todo haviam sido interditadas para visitação, algo que não teve e que teve que ser desmentido, inclusive, pela diretoria do Parque Nacional do Iguaçu em nota divulgada através da internet e das redes sociais. Quantificar o prejuízo de uma informação equivocada como esta ainda não é possível, mas é lícito pensar que visitantes que tinham viagem marcada aqui para a fronteira ou pessoas que decidiriam de última hora dar um pulo nas cataratas tenham repensado a decisão e adiado ou cancelado seu deslocamento com o temor, literalmente, de perder a viagem. Outro tema relacionado à questão da água do rio Iguaçu, debatido nesta semana, foi a autorização para que a usina hidrelétrica do Baixo Iguaçu, situada a apenas 500 metros do início da área de preservação do Parque Nacional do Iguaçu, ali no sudoeste do estado, comece a ser construída. Ambientalistas são contrários à construção da nova represa, que será a sexta grande barragem nas águas do rio que corta o estado do Paraná de leste a oeste, inclusive nos períodos de seca, uma barreira a mais, represando as águas do rio Iguaçu e precisando de quantidades determinadas para a produção de energia. Isso pode impactar diretamente não apenas na beleza cênica das cataratas do Iguaçu, mas principalmente no ecossistema protegido na área intangível do parque, justamente a que fica mais próxima da área da nova hidrelétrica. Estamos vendo mais uma vez o debate entre preservação de ecossistemas e recursos hídricos e o desafio de produção de energia para uma sociedade cada vez mais faminta por eletricidade. Lembrando que na década de 80 perdemos as sete quedas e, tendo como base o estado atual do planeta, será que ainda podemos nos dar ao luxo de perder algo na natureza da qual somos parte? Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 29 de junho de 2013. Bom dia! Guias de turismo de Foz do Iguaçu debatem desafios e perspectivas da profissão aqui na terra das cataratas. Foz do Iguaçu faz parte de ação que visa identificar pontos fortes e pontos que precisam ser melhorados no turismo de eventos no estado do Paraná. Ambientalista fala sobre protesto realizado no Parque Nacional do Iguaçu contra a nova usina do Rio Iguaçu e a tentativa de reabertura da Estrada do Colono. Foz do Iguaçu receberá eventos da segunda edição da Virada Cultural Paraná no mês de outubro. 11 horas e 12 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com essas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. O 11:18, 21 graus é a temperatura e o fim de semana, para desânimo dos moradores aqui da fronteira, começou chuvoso e deve continuar assim durante todo este sábado. Já para amanhã, domingo, previsão de muitas nuvens, mas diminuição da quantidade de chuvas. Segunda-feira de tempo bom, mas frio. Mínima de 8, máxima de 16 aqui na Terra das Cataratas. Já para este fim de semana, sábado e domingo, os termômetros oscilam entre 15 e 23 graus. Aeroportos da região trinacional, apesar do mau tempo, estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tenha cuidado com as condições meteorológicas no trecho entre Foz do Iguaçu e Cascavel, com registro de chuvas e também alguns problemas de visibilidade no trecho de serra ali entre Medianeira e Matelândia. Agora pela manhã, uma manifestação foi realizada na praça de pedágio nas proximidades de Cascavel. E para hoje, à tarde, a partir das 2, há previsão de manifestação também na praça de pedágio da BR-277 em São Miguel do Iguaçu. No perímetro urbano de Foz do Iguaçu, lembre-se que o trânsito na BR-277 está passando por algumas restrições nas proximidades do trevo da Avenida Paraná. Atenção com as lombadas instaladas na pista e na interdição do acesso à Vila A pela Avenida Paraná, que está fechada entre a 277 e a Avenida Araucária, até a esquina ali do antigo Floresta Clube. Vamos agora saber mais a respeito da situação do trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, Ponte Internacional da Amizade. Quem nos traz as informações é o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Chuva nesse instante em Foz do Iguaçu, tempo úmido, na verdade, e o trânsito na Ponte da Amizade está tranquilo neste momento. Há grande quantidade de veículos passando entre os dois sentidos, mas não há formação de filas. Eles andam com certa velocidade até moderada, claro, por conta aí da fiscalização na Ponte da Amizade, mas não há formação de filas, os veículos não encontram dificuldades para fazer a travessia nos dois sentidos da ponte. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti. E na BR-469, condições de pista molhada e que exigem atenção redobrada por parte dos motoristas, uma vez que a rodovia não é duplicada e o tráfego é intenso, tanto no sentido Parque Nacional do Iguaçu como em direção ao centro de Foz do Iguaçu. Atenção em pontos como os acessos aos bairros Remanso Grande e Carimã, nas curvas do Rio Tamanduá e na rotatória de ligação ao Aeroporto Internacional, ali na ponte Tancredo Neves, também atenção no acesso a esta ponte. Vamos saber agora as informações das cotações às moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu nesta manhã de sábado, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,24 para compra e a 2,34 para venda. O peso argentino está cotado a 0,27 para compra e a 0,32 para venda. O guarani, R$ 1 compra 1.900 guaranis e 2.030 guaranis são necessários para a compra de R$ 1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,85 para a compra e a 3,05 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 8 milhões e 300 mil litros de água por segundo, o que leva, inclusive, à situação de alerta nas passarelas que passam sobre o Rio Iguaçu e levam até ali a beirada do Cânion para apreciação da vista da Garganta do Diabo. Podem ocorrer interdições a qualquer momento, para até em razão de segurança. O grande volume do Rio Iguaçu leva também ao cancelamento de passeios de barco no Rio Iguaçu, antes e depois das cataratas. E antes de fazer essa aquisição desses passeios, entre em contato, no caso aqui do Brasil, com o Macuco Safari, e na Argentina com os operadores que realizam esse tipo de passeio, para verificar as condições no Cânion do Rio Iguaçu, a respeito, então, se será possível ou não fazer este tipo de passeio. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e também o vertedouro da barragem da hidrelétrica continua aberto e vertendo milhões de litros de água por segundo no leito do Rio Paraná. A visitação em Itaipu é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência, inclusive no caso da iluminação monumental. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 23 minutos e a vazão na região trinacional foi destaque ao longo de toda esta semana no noticiário nacional e internacional em razão das cheias dos rios Paraná e Iguaçu. O cenário dos principais atrativos turísticos ficou diferente, como relata o repórter Maurício Freire. O cenário dos principais cartões postais de Foz do Iguaçu está diferente. Tudo por conta da maior cheia do ano nos rios Iguaçu e Paraná, que está provocando espetáculos e contrastes na fronteira do Brasil com a Argentina e Paraguai. A cheia é provocada pelas chuvas contínuas em várias partes do estado do Paraná. Por questões de segurança, a administração do parque interditou as passarelas que dão acesso à Garganta do Diabo. Já a usina de Itaipu, no rio Paraná, abriu as comportas do vertedouro. A produção da hidrelétrica é boa, mas não consome tanta água. Para a geração de energia, a usina utiliza uma média de 11 a 13 mil metros cúbicos de água por segundo. O excedente é escoado pelo vertedouro. A previsão para os próximos dias é de mais chuva. A situação é de alerta. Como precaução, desde o início da cheia, a Itaipu vem mantendo contato permanente com a Defesa Civil, repassando informações e antecipando cenários. Maurício Freire, para a CBN Foz. E agora pela manhã, a vazão do Rio Iguaçu, como já mencionado, era de 8 milhões e 300 mil litros de água por segundo. Uma diminuição em relação aos dias anteriores, mas ainda uma vazão impressionante no Cânion das Cataratas. Vale ressaltar que em momento algum houve o fechamento do Parque Nacional do Iguaçu, seja no Brasil ou na Argentina, nesta semana, como foi mencionado em veículos de comunicação de abrangência internacional. O que aconteceu, sim, foi o fechamento da passarela que dá acesso ao Mirante da Garganta do Diabo, medida de segurança que é adotada a cada vez que o volume do Rio Iguaçu chega próximo a 10 milhões de litros de água por segundo, isso tanto no Brasil como na Argentina. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito da construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Será que sai ou não sai? O governo federal desmentiu nesta semana informações de que a obra teria sido cancelada. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 28 minutos e o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, e também o diretor do Departamento de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Mohamed Barakat, estiveram em Brasília nesta semana realizando uma série de visitas às embaixadas árabes no Brasil. Essas visitas foram acompanhadas também pelo deputado professor Sérgio, aqui de Foz do Iguaçu, trabalho que teve como objetivo estabelecer um canal de comunicação com as embaixadas árabes, já que Foz do Iguaçu concentra a segunda maior colônia de origem árabe do Brasil, e também captar investimentos para a cidade em projetos, como é o caso dos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Turismo. Ainda nessa semana, e falando de comitivas, a Secretaria Municipal de Turismo recebeu 3 comitivas de representantes chineses, governos municipais da China continental, eles que vieram aqui à fronteira interessados em saber mais a respeito dos atrativos da região. CBN Turismo. E o governo federal desmentiu nesta semana a notícia de que a construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai foi cancelada em razão de remanejamento de verbas para outras obras. As informações com o repórter Maurício Freire. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, no Paraná, prestou esclarecimentos sobre a notícia de que a verba para a construção da segunda ponte ligando Brasil e Paraguai em Foz do Iguaçu seria suspensa. Em nota, José da Silva Thiago informou que o decreto publicado no Diário Oficial da União foi um remanejamento no orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. O recurso total disponibilizado pelo governo para a construção da segunda ponte seria de 11 milhões e 400 mil reais. Através do remanejamento, foram cancelados para a obra 17 milhões e 400 mil reais, sobrando 94 milhões de reais para a construção da ponte. Verbas também foram canceladas das obras de adequação de trecho rodoviário na BR-163 entre Cascavel e Guaíra e de construção de entroncamentos da BR-153 com as BRs-376 e 373 também no Paraná, no valor total de 43 milhões e 900 mil reais. O dinheiro será utilizado para concluir as obras do contorno norte de Maringá, prevista para o próximo mês. O superintendente afirma que o remanejamento não afetará de nenhuma forma a execução das outras obras previstas para o estado. O projeto da segunda ponte entre Brasil e Paraguai está parado desde abril, quando a licitação para a abertura de propostas para a construção não deu certo, porque todas as propostas haviam ficado com valores acima dos previstos pelo DENIT. A reportagem da CBN Foz tentou entrar em contato com o superintendente, mas a assessoria do DENIT no Paraná informou que ninguém iria se pronunciar, porque o departamento está em greve. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 31 minutos, repórter CBN. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos, tempo chuvoso aqui na cidade de Foz do Iguaçu e faleceu na última segunda-feira no Hospital de Curitiba o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Osiris Santos, de 77 anos. Ele que era natural de União da Vitória e filho do pioneiro Tarquínio Joslin dos Santos, tendo chegado à cidade apenas aos 2 anos de idade. Seu primeiro cargo público foi no recém-criado município de Cascavel, desmembrado de Foz do Iguaçu, isso com apenas 18 anos de idade. Ele foi vereador na cidade de Cascavel e, de volta aqui a Foz do Iguaçu, candidatou-se à prefeitura nas eleições de 1962, vencendo outros 4 candidatos. Ao tomar posse em 1963, tornou-se o último prefeito eleito nas urnas antes da intervenção militar, já que durante a ditadura Foz do Iguaçu era considerada área de segurança nacional e os prefeitos eram nomeados pelo regime militar. E durante seu mandato, obras importantes foram realizadas aqui na cidade, como o caso do asfaltamento das vias do centro de Foz do Iguaçu, também a construção da antiga usina do Rio Ocoí, responsável por fornecer energia elétrica ao núcleo urbano, e outras obras frutos de investimentos do governo federal, como é o caso da Ponte da Amizade, que foi inaugurada oficialmente apenas em 1965, o asfaltamento da atual BR-277 e a construção de um novo aeroporto para Foz do Iguaçu. Por conta disso, Osiris Santos também foi considerado um dos propulsores da atual atividade turística aqui no município. Sua morte, segundo familiares, foi provocada por um acidente vascular encefálico. Ele foi enterrado no cemitério do Jardim São Paulo, em Foz do Iguaçu, após seu corpo ter sido velado na Câmara Municipal. CBN Turismo. E guias de turismo de Foz do Iguaçu e região participaram nesta semana de um debate promovido pelo sindicato da categoria. Em entrevista ao programa CBN Foz, o presidente do sindicato, Sidney dos Reis, falou sobre o evento realizado na noite de segunda-feira no Hotel Bourbon Catanatas. Para nossa alegria, apareceu um grande número de guias de turismo, apesar da chuva. Os guias de turismo vieram porque realmente os assuntos tratados ali era de grande interesse da categoria. Nós temos hoje em exercício em torno de 750 guias de turismo atuando em Foz do Iguaçu. E há mercado para todos esses profissionais? Como é que está hoje o panorama até da utilização, da contratação dos serviços de guia? Nós temos períodos sazonais aqui de alta e baixa temporada no turismo. Alta temporada até falta um pouco de profissionais, ou ocupam todos os profissionais. Na baixa temporada, acabam ficando ociosos alguns profissionais. Seria um período de março a junho. E seria, e até que não sentiríamos tanto esse período de baixa temporada se realmente estivesse sendo aplicada a lei municipal que diz da obrigatoriedade de todos os carros de turismo em atividade, em exercício, em Foz do Iguaçu, contratassem o guia de turismo. E até na alta temporada iriam estar trabalhando mais. Então essa foi a principal reivindicação, o principal tema de debate do fórum, foi justamente a lei municipal, a lei 3.405 de 2007, e nós tratamos ali da legalidade, aplicação e fiscalização da lei. O que a gente observa muitas vezes é que, apesar da lei municipal, isso acaba não sendo cumprido na prática. Por exemplo, nós vemos grupos que chegam aqui na cidade, inclusive com guias de outras cidades, né? Com guias de estrangeiros, outros países, paraguaios e argentinos, principalmente argentinos, né? Atuando aqui na região. Como é que vocês trabalham para que seja realmente aplicada esta lei, já que, uma vez que a lei está lá, né, determinando o que deve ser feito, como é que vocês fazem até para cobrar esta fiscalização? Não só em Foz do Iguaçu, mas também é uma tendência do mundo todo, de todas as cidades turísticas, essa prática organizacional de as excursões, os carros de turismo que chegam na localidade tenham a obrigatoriedade de contratar um guia local. É uma profissão regulamentada por decreto-lei e é importantíssima para a apresentação do destino turístico, né? Porque o guia é que faz as honras da casa. Então, em Foz do Iguaçu, apesar da lei ter sido aprovada e sancionada em 2007, não houve uma aplicação e fiscalização efetiva desde então, desde de lá para cá. A administração anterior não se preocupou em fiscalizar, e nós sabemos por quê. Sabemos que houve pressões das algumas empresas, agências de viagens e coisa tal, para não aplicar a lei, achando que isso iria trazer prejuízo para o destino, mas é pelo contrário, traz uma melhor qualidade de atendimento, melhor qualidade de serviço, e ganha o turista, o visitante que vem em excursões organizadas à nossa cidade, ganha a comunidade num todo, que deixa mais recursos, mais divisas para o município, e ganha as famílias desses profissionais, que hoje, na verdade, nós já temos mais de 2 mil guias formados em Foz do Iguaçu. No entanto, somente 750 estão praticando a profissão, estão no exercício da profissão, justamente porque o mercado ainda não ofereceu condições de trabalho, oportunidade de trabalho para um número maior de guias. Outro tema abordado neste fórum de debates dos guias de turismo aqui de Foz do Iguaçu foi a questão da importância do guia para os atrativos turísticos em Foz e região. Como é que foi essa discussão? Foi muito boa a discussão, até porque nós tínhamos ali representante dos dois principais atrativos que nós temos em Foz do Iguaçu, que é o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, o senhor Jorge Pegoraro, e também o senhor Gilmar Piola, representando a Itaipu Binacional, superintendente de comunicação social da Itaipu, e eles puderam ouvir as reivindicações dos guias com relação aos atrativos e se colocaram à disposição de seguir negociando com o sindicato, ouvindo o sindicato, ouvindo as reivindicações dos guias e tentar chegar num denominador comum. Foram apresentadas, então, todas as expectativas, anseios do guia com relação aos atrativos, e eles se demonstraram bastante abertos a buscar atender as reivindicações dos guias. Nós temos uma preocupação no setor receptivo aqui de Foz do Iguaçu com relação à questão da entrada de veículos de turismo no Parque Nacional do Iguaçu. Isso já foi debatido em inúmeras ocasiões. Existe essa previsão de que em dezembro seja fechado, né, este acesso ao Parque Nacional. No caso, veículos privativos e táxis não poderiam mais ingressar na área entre o portão do parque, a Trilha das Cataratas e ali Porto Canoas. Como é que vocês do Sindicato dos Guias estão acompanhando também estas notícias, essas conversações, para que essa interrupção não ocorra lá em dezembro? O Sindicato dos Guias do Turismo esteve envolvido em todo o processo de tentar reverter essa decisão, né, da princípio da Justiça e agora do ICMBio em Brasília, porque a Justiça deixou por conta do trade turístico se entender com o ICMBio, a fazer alteração do plano de manejo para que os transportes continuassem entrando dentro do parque, entrando na área das cataratas, né, a área de uso intensivo, uso público, que é desde o portão do parque até as cataratas, que isso é menos de 3% da área do parque, que está destinada justamente à visitação. Mas, infelizmente, até o momento não houve o entendimento com o ICMBio. Nós tivemos já em Brasília por mais de uma ocasião. Por último, agora no mês passado, nós tivemos uma audiência pública lá em Brasília. Até essa audiência foi marcada pelo nosso deputado federal, professor Sérgio, que conseguiu, em pouco tempo que ele estava lá na casa, já agendar, marcar essa audiência. E o Sindicato dos Guias esteve lá representando também a categoria, que não está impedida de entrar no parque a partir do dia 29 de dezembro, mas a principal ferramenta de trabalho do guia estará. Então, de certa forma, nós também seremos prejudicados. Até mesmo foi questionado lá na audiência ao chefe do Parque Nacional do Iguaçu se ele vê que haverá prejuízos, se haverá prejuízos à categoria com o fechamento do parque de transporte, e ele disse que acredita que sim, que vai haver prejuízo para os motoristas, para os guias, mas, segundo ele, não depende dele somente, depende da decisão do presidente do ICMBio em Brasília. Palavras de Sidney dos Reis, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo aqui de Foz do Iguaçu e municípios da Costa Oeste, entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 44 minutos e o último domingo foi de protesto no Parque Nacional do Iguaçu. Ambientalistas protestaram contra a construção da usina do Baixo Iguaçu a poucos metros do início do parque, ali no sudoeste paranaense, e também contra o projeto de lei que visa reabrir a estrada do Colono no interior da unidade de conservação. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, o presidente da Associação de Defesa e Educação Ambiental de Foz do Iguaçu, André Aliana, falou sobre os objetivos deste movimento. Nós fizemos um ato público ali no Parque Nacional do Iguaçu para chamar a atenção das ameaças constantes que a integridade do parque vem sofrendo. Recentemente nós tivemos a emissão da licença de instalação da usina do Baixo Iguaçu, é a sexta usina sobre o Iguaçu, mas essa significa uma ameaça em função de que ela será construída a 500 metros do Parque Nacional. Antigamente a zona de amortecimento do Parque Nacional era de 10 quilômetros, e para essa usina e para que as pessoas possam plantar transgênicos na beira do parque, essa zona de amortecimento caiu para 500 metros. E na linha desses 500 metros resolveram construir uma usina hidrelétrica. Então, só a movimentação de máquinas, equipamentos e pessoas na construção de uma usina hidrelétrica vai impactar, obviamente, essa beirada do Parque Nacional. Agora, a outra e maior ameaça do Parque Nacional é a tentativa de reabertura de uma estrada que corta o Parque Nacional ao meio. Nós estamos falando aí de cortar 170 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Ou seja, você para poder fazer a estrada, seja ela qual for o seu conceito construtivo, ao construí-la, ao fazer as pontes necessárias, nós temos que cortar essa quantidade de árvores equivalente a esse volume de 170 mil metros quadrados. Fora isso, todo o impacto que vai dar o trânsito humano na parte chamada intangível do Parque Nacional do Iguaçu, e você tem uma série de espécies animais que não convive na proximidade do ser humano. Então esse efeito de borda que você vai gerar de impacto é outro grande impacto que o Parque Nacional iria ter do ponto de vista ambiental, e por esses motivos nós estamos fazendo um ato público para chamar a atenção contra um projeto de lei que muda a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E detalhe, ela é uma ameaça, essa lei não é uma ameaça só para o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, ela é uma ameaça para todas as unidades de conservação do Brasil, porque ela abre o precedente, a possibilidade de que todos os parques nacionais passem a ser retalhados por estradas. O projeto ao qual você se refere é o projeto que foi protocolado inicialmente pelo deputado Assis do Couto para a reabertura dessa estrada do Colono no modelo de estrada parque, e depois, ao ser debatido no Congresso, incluiu-se a criação dessa figura de estrada parque que hoje não está regulamentada na legislação brasileira. É essa exatamente a grande ameaça que você cita? Veja bem, estrada parque tem um conceito. Qual é o objetivo de uma estrada parque? Estrada parque tem por objetivo você poder entrar num parque e poder observar esse parque, poder visitar as belezas cênicas desse parque, as belezas naturais desse parque. Este é o objetivo que dá fundamento a uma estrada parque nos locais e nos países onde elas existem. No caso nosso, as pessoas não querem uma estrada para visitar o Parque Nacional. Ela quer uma estrada para transpassar o parque. Então não existe estrada parque, existe sim uma rodovia que vai cortar o parque. Eu não tenho uma estrada que eu vou construir aqui uma estrada para mim poder conhecer esse parque nacional, para mim poder visitar esse parque nacional. Se existe sim essa figura que não existe na legislação de estrada parque, uma que tem essa função de ter essa beleza cênica é a estrada das cataratas. E é por isso que quando as pessoas ponderam, mas já tem uma estrada que leva as cataratas dentro do parque nacional. Sim, exatamente essa. Essa estrada leva você até uma beleza cênica, leva você até um centro de educação ambiental, leva você a alguns ambientes de visitação do Parque Nacional do Iguaçu e a nenhum outro lugar. Então a ideia de fazer essa estrada, que antigamente se chamava Estrada do Colono, é na verdade transpassar o Parque Nacional, não é estrada parque, não tem esse objetivo. Agora, um termo importante que você usou ao se referir à questão da Estrada do Colono foi a questão de que a estrada estaria inserida numa área ali de zoneamento de uso intangível do Parque Nacional do Iguaçu, ou seja, uma área em que não pode ser utilizada pelo ser humano. Criando ali um ponto, porque hoje em dia esse caminho já está praticamente fechado pela mata, reabrindo este caminho, o Parque Nacional do Iguaçu, ele seria de fato dividido em duas ilhas, prejudicando a biodiversidade? Primeiro é bom esclarecer que nós fizemos aí um sobrevoo no próprio domingo, e não é que está praticamente fechada, ela fechou. Depois de tantos anos fechadas, a natureza se recupera nesse lugar, ela busca sua recuperação. Não existe mais essa estrada. Palavras de André Aliana, presidente da Associação de Defesa e Educação Ambiental de Foz do Iguaçu, entrevista que está disponível na íntegra no endereço cbnfoz.com.br/entrevistas. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito das ações de promoção do Destino Iguaçu como destino receptivo de eventos e também a respeito dos X Games 2014. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 54 minutos e a Associação Brasileira de Agentes de Viagens no Paraná, em parceria com a empresa Intelli, promoverá uma palestra na cidade de Foz do Iguaçu na semana que vem, na próxima terça-feira. A ação, intitulada de Iceland Day, Comunicação e Marketing Digital, traz o tema a ser debatido: como criar uma estratégia de comunicação digital vencedora para os agentes de viagens da cidade e região. O evento em Foz será gratuito para os agentes, que podem fazer sua inscrição através do e-mail assessoria@abavpr.com.br. Palestra que acontece às 18h30 da tarde de terça-feira no Hotel Bella Itália. E o superintendente de negócios comerciais da Infraero, Cleiton Rezende Faria, a superintendente de marketing e comunicação social da Infraero em Brasília, Janete Ribeiro, o coordenador de reformas do aeroporto, Ibrahim Dawa, e a superintendente do aeroporto, Maria Socorro, reuniram-se com o prefeito Reni Pereira na manhã de quarta-feira para discutir detalhes a respeito dos X Games 2014. Neste mês, outra reunião já tinha sido realizada com a diretoria dos X Games, o prefeito Reni Pereira, o diretor de Itaipu, Jorge Samek, também o superintendente de comunicação de Itaipu, Gilmar Piola. Na ocasião, começou-se a desenhar o plano para o segundo ano consecutivo deste evento de esportes radicais aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Representando o governo federal e o Ministério do Turismo, esteve presente também na ocasião o secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lumertz. A ideia é repetir e até mesmo ampliar, nos anos de 2014 e 2015, o resultado dos X Games, que foi considerado um sucesso, a primeira edição realizada em abril de 2013, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. CBN Turismo. E lançado durante o Festival de Turismo das Cataratas, o programa Paraná Mais, sigla internacional para reuniões, incentivos, congressos e feiras, pretende consolidar o estado como um destino forte no segmento turístico de negócios e eventos no mercado nacional e internacional. Em entrevista ao programa CBN Foz, nesta semana, o presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Mauro Sebastiani, falou sobre a importância das ações voltadas ao mercado de eventos em Foz do Iguaçu e também sobre este programa, que é fruto de uma parceria com o SEBRAE. O SEBRAE definiu que a partir desse ano, aí, ao longo de mais alguns anos, eles vão trabalhar justamente o foco de eventos. Então eles já estão começando a discutir já com o Convention Bureau, com demais entidades do trade, como a BH, sindicatos de hotéis, a BAV também, de forma a gente está discutindo ações que vão ser realizadas aí ao longo desse período. Além de Foz, foram elencadas 5 cidades prioritárias para a implantação do programa aqui no estado: Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá. CBN Turismo. E a cidade de Foz do Iguaçu está mais uma vez no roteiro da Virada Cultural Paraná, evento cuja primeira edição foi realizada no ano passado. As informações com o repórter Bruno Zanetti. A Secretaria de Estado da Cultura do Paraná já iniciou os preparativos para a realização da Virada Cultural Paraná, que este ano terá a parceria do DETRAN e do SESI Paraná. Serão 12 cidades do interior que vão participar do evento, que será realizado no dia 26 de outubro. Ao todo, o governo estadual deve investir R$5 milhões na realização da virada no interior e em Curitiba. Parte dos recursos foi destinada pelo DETRAN por meio de convênio com a Secretaria e o restante são recursos próprios. O secretário da Cultura, Paulinho Viapiana, disse que os resultados do ano passado foram muito positivos. Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Toledo, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Pato Branco, Cianorte e São José dos Pinhais são as cidades que confirmaram a participação na Virada Cultural Paraná deste ano. De acordo com a coordenadora da Virada Cultural, Lucy Daros, uma das novidades desta segunda edição são as atividades de arte e educação que ocorrem de 21 a 26 de outubro. Nós temos esse ano uma parceria com o DETRAN e uma parceria com o SESI Paraná. Nessa parceria, nós temos uma semana antes a virada, as atividades da virada serão no dia 26 para 27 de outubro, mas na semana anterior ao dia 26, nós teremos uma semana que a gente está chamando de Semana de Arte e Educação, que são ações culturais e artísticas com foco para a educação no trânsito. Então, com mobilidade, enfim, numa ação mais educativa. E no dia 26 nós vamos ter atividades culturais em todos os espaços públicos e privados também nas cidades, e com um palco montado com 3 atrações paranaenses e 1 atração de renome nacional. Toda a programação da semana será feita em conjunto com os municípios e parceiros, e o foco será a educação no trânsito por meio de ações culturais. Lucy Daros explicou que os detalhes da programação serão fechados pela Secretaria da Cultura e parceiros, em conjunto com cada cidade, a partir da próxima semana. Nós iniciamos já fizemos uma reunião inicial com os municípios e agora em julho vamos estar percorrendo todas as cidades que irão participar da virada com as visitas técnicas e aí definição das parcerias e definição da infraestrutura do evento, dos locais de montagem de palco, né? Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11h59, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E na ONU Music Hall tem a apresentação do cantor Tiaguinho neste sábado, também no Woods Bar, sertanejo com Douglas e Ana Paula e João Vitor e Matheus. No Zeppelin Old Bar, a noite será de reggae com a banda Namastê, enquanto que temos opções de música eletrônica, sertanejo, também muita agitação, tanto em outras casas noturnas aqui de Foz do Iguaçu, como também no Paraguai e na Argentina. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 29 de junho de 2013, programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã, na sequência repórter CBN em rede nacional, daqui a pouco, revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Távola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.